sinto o Kiko, Kiko, Kiko. Vem devagarinho, desço, sento o Kiko. Vem devagarinho, desço, sento o Kiko. Vem devagarinho, rebola, destrava. Ai, caralho, esqueci. Assim. Rebola, destrava. Desço com carinho, desço, sento, sento, sento o Kiko. Vem devagarinho, desço, sento o Kiko. Vem devagarinho. Bem devagarinho. MC Bela vai mandar para instigar todos os novinhos. Isso sento, Kiko, Kiko, Kiko. Bem devagarinho. Rebola, destrava. Desço com carinho. Desço, sento, sento, sento, Kiko. Bem devagarinho, desço, sento, Kiko. Bem devagarinho, desço, sento, Kiko. Bem devagarinho. Prepara, novinha, acompanha o pontinho. Prepara, novinha, acompanha o pontinho. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!